beber, senão eu morro de beber. Nessa força que eu tô não dá, e é só você pra me salvar. Arrocha, mano! Alô, meu parceiro Danilo Serra. Alô, Diego Serra. Sandro Serra. Ah, vai minha saudade beber os Danone pra ver se a vontade de te ver some de uma vez na minha cabeça. Eu já tô vendo a surra de enxaqueca. Lá vai meu orgulho perdendo a vergonha, a comando enchendo, os dedos tremendo com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Senão eu morro de beber. Nessa força que eu tô não dá, e só você pra me salvar. Não fala não pra mim beber. Senão eu morro de beber. Fala que ainda sou seu amor. O Aldo Lima, me ajuda por favor. Me ajuda aí, meu maestro. Sofrendo, parceiro. Em nome de Atitude Play. Ei, Thiago Lima. Portal do Arrocha. Oh, baby, eu sinto falta de te ver aqui. Tu vai sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua. Igual você não acho nem na terra, nem na lua. Eu vou chamar é Aldo Lima, meu maestro estourado. Quem sabe canta pra ficar bonito, viu? A vaquejada se serrinha toda com a mão no céu cantando. Vai, vai, vai, vai! Não fala não pra mim beber, senão eu morro de beber. Nessa força que eu tô não dá, e é só você pra me salvar. Não fala não pra mim beber, senão eu morro de ajuda, por favor. Baixinho, baixinho, vocês. Se não eu morro de beber, não dá. Não fala não pra mim beber. Se não eu morro de beber, fala que ainda sou seu amor. Ô mulherada, me ajuda, por favor. Fala não pra mim, bebê. Derrochando baladinho.